Cast está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, isto mesmo. Para começar o nosso cast de hoje, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui. Por favor, Tute. Opa galera, um feliz Caramba Cast para vocês. E é assim que eu estou cumprimentando as pessoas hoje em dia. Isso. E a Emily aqui conosco também. Olá galera. Como eu não falei muito no cast passado, mas nesse cast eu prometo que eu vou falar muito, porque tem um problema. Que nada. Emily não resistiu ao caramba até o final. É, tava muito chato mesmo, e eu saí de sacanagem, porque eu sou pro mesmo e eu não tava nem aí. Perdeu a prova do líder, então. Vai ser eliminado. Obrigado. Vai ser eliminado. Mas enfim, foi porque minha internet, sabe, é muito troll. Ela resolveu cair do nada e nunca mais voltar. E foi isso que aconteceu, mas eu tô aqui agora e eu vou falar muito, só de sacanagem nesse aqui também, pra compensar o outro. Isso, tá falando demais, né? A Emily não aguentou a pressão do cast passado e pediu pra sair. Brincadeira, mas ela está conosco hoje que irá gravar o nosso cast. Até o final, assim, espero. E também aqui conosco, por favor, Gegel. E aí, gente, tranquilo? É, tô aqui mais uma vez, ver se vocês me aguentam até o final, ou não. Isso mesmo, a galera apresentada, infelizmente, o Rafa não está aqui conosco hoje, devido a alguns probleminhas aí, mas no próximo cast estará aqui conosco. Enfim, vamos para os nossos queridos comentários, as nossas mensagens. Bom, a primeira mensagem aqui é do Will Jones. Sim, ele falou: Afrodite não veio da testa de Zeus. Ele corrigindo a gente, né? Ele falou: Afrodite não veio da testa de Zeus, foi do saco de Urano, que foi arrancado pelo pai dele e jogado no mar. E o saco virou espuma, e daí nasceu Afrodite. Ou seja, quer ter filhos de uma forma rápida, arranca seu saco e taca na água. Com certeza. Aí ele falou, quem nasceu da testa de Zeus foi Atena. Vocês cometeram um erro fatal e devem pagar por isso. Um especial de 5 horas de Caramba Cast. Sacanagem isso aí, porque ele sabe que eu demorei mais de um ano editando Caramba Cast de um ano. Enfim. 2 anos pra editar Caramba Cast de um ano. É. Aí ele falou aqui também que deuses não possuem linhagem sanguínea pura por causa do licor dourado, seu tipo de sangue, só não podem comer filho e os pais, enfim. E é isso daí. Bom, enfim, galera, a gente realmente cometeu esse erro, eu realmente percebi que a gente cometeu esse erro, que a gente confundiu os nomes das deuses aí, Afrodite e Atena, mas graças a vocês aí, ó, vocês dão as ideias aí, falam, olha, vocês erraram aqui, tal, tal, sem agressividades, por favor. Vocês comentaram aí, e show de bola, ou seja, quer dizer que vocês prestaram bastante atenção no cast para vocês verem o errinho que a gente cometeu. Mas beleza, então isso aí, foi dado a dica aí, muita gente falou também do erro aí, valeu, beleza, realmente vocês então escutaram o cast para vocês realmente repararem esse erro. E isso aí, valeu, Will John. Próximo comentário. Próximo comentário é da Joana, que já que temos tantos Joões, o Jones, aqui no Caramba Cast, temos a Joana também. E ela, ou ele, ou seja lá quem for, disse: esse caramba foi feito pra quem entende de mitologia, porque quem não entende fica mais perdido do que segue em tiroteio. Sobre Aquiles, ele era invulnerável, exceto pelo calcanhar, porque segundo a história, sua mãe o mergulhou nas águas do rio infernal, Rio Estige, para torná-lo invulnerável, segurando-o pela perna, o único local onde as águas não o tocaram, tornando-se assim o seu ponto fraco, calcanhar de Aquiles. Beijos e espero pelo próximo cast. Isso aí, galera, pra você saber como as mães eram desnaturadas, elas colocavam um filho no rio chamado Águas do Rio Infernal. De cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, mergulhava o moleque lá embaixo, moleque. Moleque morrendo afogado no rio lá, mas foda-se. Mas enfim, show de bola o comentário aqui. E o outro comentário é do Brian. Ele falou aqui: e aí galera do caramba, muito bom esse cast, bem informativo, mas vocês erraram a parte que falam sobre a Afrodite, ela não saiu da testa de Zeus, quem nasceu assim foi Atena, por isso ela é considerada a deusa da sabedoria. Já Afrodite, a deusa da beleza, nasceu do escroto de Urano, mas fora isso, vocês estão de parabéns, gostei muito do cast. Isso, mais um que escutou o cast e prestou atenção. Show de bola. E ele falou, mais uma coisa. E a Ferdi, galera? Deixou o caramba? Poxa. E falou, um abraço a todos. Beijo pra Emily. Emily é um negão de 2 metros, eu não sei se você sabia disso. Mas enfim, ele comentou aqui também da Ferdi. Pois é, cara, a Ferdi realmente está ausente de alguns carambas, se vocês perceberam. O último que ela participou, não me lembro de qual foi, mas já faz um bom tempo. Foi Casa dos 40, se eu não me engano. Na Casa dos 40, não sei, não me lembro. Mas faz um bom tempo que ela não participa do caramba, porque realmente ela, vocês, bom, quem tem contato com ela realmente percebe que ela não tá entrando frequentemente assim na internet ou coisa do tipo. E, sei lá, surgiu a oportunidade de ela voltar a gravar o caramba. Isso, mas sempre a gente convida ela, sempre estaremos convidando. O Caramba Cast também faz parte de todos vocês, inclusive da Ferdi também. Ok, mas quem sabe, ó, quem sabe um próximo cast ela já está gravando conosco, beleza? Mas ela não deixou o caramba não, pelo menos oficialmente, assim, ela não deixou o caramba, tranquilo? Como nem Carol, ou como nem outro participante que não está gravando mais, frequentemente, digamos assim. Por exemplo, o Rafa não deixou o caramba, tá? Ele só não está gravando conosco hoje, mas enfim. E o seu próximo comentário? Pois é, só pra constar aqui, quem acompanhou o cast sobre redes sociais sabe e está ciente de que não há mulheres na internet. São todos negões de 2 metros, que nem a Emily. Então, mero dos gordos. É claro, galera. Então, o próximo comentário é do Rafael Pedroso Rodrigues. Ele falou: e aí, pessoal, quem acha o Jaider Troll, aperta o F13. Opa, vou apertar agora. Droga, não tem essa. Eu acho que eu fui trollado. Tá. Mitologia grega é uma das mitologias mais fodásticas, com todos os titãs, heróis, deuses. Eu vou resumir meu comentário com um vídeo do Marcos Castro que ele fez sobre mitologia, que é muito mítico. E aí tem o link do YouTube. Falou aí, pessoal. Isso, o link vai estar aqui embaixo. O Marcos Castro é um vlogueiro também. E ele, nesse vlog, ele fala sobre mitologia grega. Tipo, um ar mais cômico assim também. Beleza? E o último comentário? E o último comentário foi do Matheus. Ele falou: caramba, Rafa ou Jade, sei lá. Quem quer que for, que olhe os e-mails. Bom, o Rafa me conhece e eu conheço ele mais, mas isso é outra história. Queria dar uma ideia. Tipo, tenho preguiça de pesquisar e ficaria feliz pra caralho se vocês comentassem sobre a teoria do Big Bang. Até mesmo porque com vocês a coisa torna mais engraçada e eu não me sentiria um Forever Alone lendo sobre o assunto. Valeu? Escuto os podcasts sempre que possível e se não comentarem sobre o assunto, tudo bem. É nóis. É sabe, é isso aí. Eu tenho dislexia. Então, não. Eu leio muito mal. Isso, aí estaremos. Eu já... E talvez a gente faça, né? Sobre o Big Bang. Sim, até estávamos discutindo aqui antes da gravação do caramba. Reunir todas essas. Como é que é? Essas teorias de criações do mundo, do universo, e fazermos um cast sobre isso. Não só do Big Bang, mas das outras teorias aí. Quem sabe, boa ideia está anotada aqui conosco. Polêmica vista. Polêmica. E não vai ser dos mamilos dessa vez. Não vai ser mamilos. Mamia! Faz isso. Bom, galera, mas vamos para o nosso cast de hoje. Isso mesmo, que é mitos do rock and roll. Isso mesmo, galera. Esses mitos que contam por aí, espalham por aí, não sei de onde vem. Mas para iniciar o nosso cast de hoje, por favor, tu te sente um dos mitos mais ditos por essa galera do rock and roll. Cara, como um grande fã de Beatles, existe aquele mito que rola na internet, principalmente em sites de mensagens subliminar, que é o que Paul McCartney morreu e hoje eles usam o sósia dele. E esse cara que estava aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil ultimamente, na verdade não era o Paul McCartney, era um outro cara. Só que ele toca identicamente ao Paul McCartney, é casado com a mesma mulher do Paul McCartney e é igual ao Paul McCartney, gente. Pois essa é a teoria deles. Isso, o nome dele é Paul McCartney. O mais tosco de todos, sinceramente, já que o Paul McCartney morreu e outro substituiu a vida dele. É ridículo. Porra. Isso. O mito diz que o Paul McCartney, o verdadeiro lá atrás, lá, teria morrido num acidente de carro em 1966. Daí então, arrumaram um cara parecido com ele, a sósia dele, e colocou no lugar do Paul. Pô, e tipo, aí nego começou a pensar assim, não, eu acho, a minha teoria é que depois esse mito já começou a rolar naquele tempo, e aí o John Lennon e o Paul começaram a sacanear nas capas, dando alguns sinais, tipo, na capa do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, tem... É tipo, a galera tá reunida parecido que pra um velório, alguma coisa assim, mas na verdade é a Sgt. Pepper's, blá, blá, blá. E tem tipo um caixão e tá com um contrabaixo de canhoto em cima, formado como um desenho de flores em cima do caixão. Ou seja, eu acho que isso foi uma sacanagem que o John Lennon fez pra assustar os fãs também. Mas eu acho que eles fizeram isso meio que devido à galera que já tava espalhando esse boato. Não, e tem outra foto também que, tipo, estão todos os quatro, né? Todos vestidos com smoking. E o Ringo, o John e o George estão vestidos de smoking preto. E o Paul tá de branco. E por isso ele morreu, entendeu? É, não, porra. Pois não, é que é no. Não, o legal também é o Abbey Road, né? Tipo, porra, tá todo mundo normal e tal. Aí é só porque o Paul, tipo, o Abbey Road é a capa que eles estão lá atravessando a rua. Só porque o Paul tá segurando o cigarro com a mão direita e ele era canhoto. Meu Deus! Não, gente, calma. Ele tá descalço também? Porque ele tá descalço e porque tem um carro funerário no fundo. Galera, o Paul morreu. Todos os fatos indicam. Porra, não é ele. O Paul é canhoto, ele segura o cigarro com a mão esquerda. Cara, eu conheço muito canhoto, tipo eu, que faz coisas com as duas mãos. Desculpa te contar esse segredinho, tá bom? Isso, é, tipo essas coisas assim. Sempre bom. Aqui na pipa também, uma delícia. É, melhor que o pinheiro. E depois... Esse é um dos mitos mais ridículos que tem. Sinceramente. Na pipa é melhor que o pinheiro? Não. Também, brincadeira. É, disse a mulher do grupo. Eu sou um negão de 2 metros, vocês me esqueceram disso. Exatamente. Verdade, mas negão de 2 metros não precisa de punheta. Enfim. É muito ridículo. De todos os mitos que existem, esse é o mais ridículo. Como é que alguém consegue acreditar nisso? E o pior é que são muita gente que acredita. Tem muita gente que acredita nisso, gente. Vocês não têm ideia de quanta gente acredita nesse mito do Paul McCartney. Muita gente bota fé que o Paul McCartney morreu. Não. Nossa, me deixa indignada, mas... Não, depois dessa história aí que saiu, ah, ele morreu. Aí o povo começou a ficar, sei lá, eles ficam psicóticos na coisa e começam a ver tudo. Ah, morreu, toda a capa de disco, toda a foto tirada, coisa sensacional isso. Mas... É, mó besteira, tá louco. E além de. Não só esse, mas todos os outros mitos que iremos citar aqui, sei lá. Eles são tão grotescos que. Meu Deus, velho. Sei lá, as tem uma parada. Porra, tem uma parada com o Led Zeppelin que, tipo, foi um mito, mas não foi um mito por inteiro e me deu um certo nojo da banda. É que eles falam que a galera foi lá, pegou uma fãzinha deles e pá, enfiou um tubarão na buceta da menina, cara. Porra, como é que... Caralho, cara, como é que alguém acredita? Porra, tu pensa um tubarão. Caralho, tu pensa um tubarão. Caralho, moleque, tipo... Aqui, diz que foi um pedaço, eles penetraram um pedaço de um tubarão em suas regiões inferiores. Mas na verdade, não foi... Calma, gente, calma. Não, gente, na verdade ele não é tão ruim assim, calma. Devagarzinho. Eles não fizeram isso. Eles colocaram, na verdade, um peixe só, tipo, um pedaço de peixe, um peixe na vulva, na vagina da menina. E aí tudo bem, né, porra, não é um tubarão, então não tá contra Ibama, né. É totalmente normal botar pedaço de peixe dentro de vagina, gente. Isso é completamente... Você nunca fez isso? Porra, nunca fez isso, me diz. Caraca. Agora, se você pensar em colocar um tubarão, eu falo pra você já mudar a sua ideia, né? Porque você já tá... Pô, cara, eles só estavam querendo variar um pouco, né? Então falaram de enfiar pintos nas vaginas, queria enfiar outro tipo de animal. Caralho. Porra, e nego que fala que o Gene Simmons é, pra quem não sabe, aquele cara com a cara pintada e maquiagem preta nos olhos, é que tem uma língua grande pra cacete. E que pra é quem ainda não da banda sabe, aqui. Pra quem ainda não sabe, é aquele que canta rock and roll all night. Então, o cara com a língua gigante fala que a língua dele é transplantada de uma vaca. Esse daí, nossa. O cara que criou esse mito, cara, puta que pariu, velho. Eu acho que essas pessoas... Puta que pariu é quem acredita, meu amigo, é quem acredita. Quem cria, quem acredita. Eu acho que essas pessoas deviam pesquisar, elaborar um mito mais concreto, sei lá, velho. O cara transplantar uma língua de uma vaca pra ele, porra, tá falando... Imagina com o pé. Querem ter notícias. Querem fazer notícia, né? Tipo, inventar coisas, inventar morte, inventar esses boatos, né? Pra ter notícia, pra ter os seus 15 minutos de fama, né? Não, o pior é que eu acho mais legal os mitos de antigamente, porque hoje tudo que você vê é hashtag falando que famoso tosco morreu no Twitter. O antigo tinha uma criatividade. Porra, galera do Led Zeppelin, caralho, enfiou um pedaço de tubarão na garota. Caralho, Simons, moleque, pegou a língua da vaca. Hoje é o quê? Hebe morreu, Faustão morreu, Gugu morreu, não sei o que ela morreu. Porra, cara, morte é chato. É uma coisa legal, que saco. Ainda mais quando cria falsas esperanças, tipo, o Juan Santana morreu, o Restache morreu. São muito babacas. Pois é, deviam inventar que o Gu enfiou um tubarão na vagina de alguém também, ia porra, ser bem mais legal. O Gu estuprou a Eliana, tá ligado? Isso seria maneiro, cara. Mentira, porque eu gosto da Eliana, então não. O Gu estuprou a Hebe, aí tudo bem. Mentira, eu sempre gosto da Hebe, droga, cara. Mas enfim, o Gu estuprou o Pelão. Boa. Enfim, o Gene Simons, ele tem bizarros mitos sobre ele também. Além desse daí da língua de vaca, aí tem também o que rola aí, os maiores pegadores do rock. E tem o Gene Simons que, dizendo que ele é o maior pegador de todos, ele pega todas as mulheres. Junta ele também com o Paul Stanley, também do Kiss, com o Mick Jagger. Pois é. Mas dizendo... com uma língua dessa, né, meu filho? Peraí. Sacanagem, puta que pariu. Mas fala que ele é o maior pegador, e dizendo que já foi até pro livro dos recordes de ficar com várias mulheres na mesma noite, não sei o que. Mas é tudo. Conseguindo contrair 7 DSTs na mesma noite. Né? Tipo isso. O cara é o maior pegador das noites. Mas enfim. Uma parada legal também, cara, é saber que, tipo, um mito que é consolidado até hoje, muita gente acredita, eu acreditava até um tempo atrás também, é que Ozzy Osbourne comeu a cabeça de um morcego no palco. Polêmico. Isso. Polêmico demais. Mas, muita polêmica. Na realidade, ele não comeu a cabeça do morcego, ele não comeu o morcego, não comeu nem a asinha, nem o rabinho, nem nada do morcego. A galera só jogou o morcego no palco, morto. Ele ficou puto da vida, pegou o cadáver e jogou de volta pra galera. É o que dizem. Porque temos imagens. Imagens com o comandante Hamilton, pois não, comandante Hamilton! Vamos pro negócio. Ozzy Osbourne comendo morcego. Isso, temos imagens. Na tela. Isso, clica aqui embaixo, tem imagem dele mordendo a cabeça. E dizendo que ele deu até uma entrevista, não foi, Emily? Isso, ele deu uma entrevista, eu tava assistindo TV e começou uma entrevista sobre ele. Aí ele falou que foi o seguinte, que ele tava fazendo show lá, de boa, aí jogaram um morcego. Aí ele pensou que era um morcego de borracha, aí ele, vou comer a cabeça do bicho só pra zoar. Aí ele foi e arrancou a cabeça do morcego, e quando ele sentiu o gosto na boca dele, ele pensou, tipo, meu Deus, que merda foi o que eu fiz. E aí, ele comeu a cabeça do morcego, pensando que era de borracha, mas... Eu acho que não, porque do jeito que ele tá mordendo esse troço aí, sei lá, que diabo é isso, ele não está pensando que realmente é alguma coisa de borracha. Pois é, até parece. queria pegar o morcego, ele ia pensar que aquilo era uma borracha? Ah, porra, cara. Cara, do jeito que o Ozzy era barra é drogado, cara, eu acho que ele pode. Ele acredita em tudo, meu irmão. Não tem jeito não. Enfim, mas ele realmente mordeu a cabeça do morcego e sei lá o que ele fez com o resto desse troço aí. Mas dizendo ele que achava que era de borracha. Dizendo que o show até foi interrompido depois que ele mordeu esse negócio, foi pro hospital lá pra ver que diabos tinha acontecido com ele. Também tem galera que fala, Elvis não morreu, não sei o que lá. Porra, se o Elvis não morreu aquele dia, cagando, então, cara, ele já deve ter morrido um outro dia, vamos combinar. O Elvis e o Jim Morrison, né? Mas o Elvis é mais polêmico, cara, porque nego que fala que ele morreu conta que ele acordou e foi para o banheiro ler. Amigo, eu vou te contar. E nem falar, Elvis não morreu cagando. Não, Elvis foi só ler no banheiro. Pois é, cara, porque sempre que eu tenho um bom livro, eu vou sentar lá na pia do banheiro e ler. Porque eu não gosto de falar que eu vou cagar. O Elvis não morreu não, cara. Ele é só um dono de uma lanchonete na cidade de Mirador, no Tennessee. Ele só tá escondido na minha casa. É, o Elvis só tá, tipo, é o meu cachorro. É o que todos dizem. É o que todos dizem. Ah, mas não é. Mas isso que fala, tá? Elvis não morreu, nem sabe, né? Que é um mito. É. Porque todo mundo fala Elvis não morreu. Não, além do Michael Jackson. Não, agora do Michael Jackson, quando fala Michael Jackson não morreu, no dia do enterro dele, realmente, cara, o bicho vai levantar ali, vai fazer um trilho ali, vai ficar muito louco. Porra, eu falava isso. Eu falava, galera, isso é só uma preparação pro maior show de suas vidas. Quem foi convidado pro enterro do Michael Jackson vai se ligar no Thriller, moleque. Fiquem preparados. Caralho, cara, mano. Não, é. Sobre Michael Jackson, eu acho que não existe outra lenda do rock, outra lenda da mídia, né? Que é mais zoada do que esse Michael Jackson, cara. Vocês sabiam que o Michael Jackson utilizava os sósias pra ir, tipo, se parecendo cada vez mais com ele, no seu modo de agir, de vestir, de dançar? Que isso? Pois é. Tipo, pra que os paparazzi acreditassem, muitos dos famosos até tem também, saca? Tipo, pra caso eles morrerem, os sósias ficarem nesse lugar, no lugar deles. Tem, aí também tem até aquela parada do Paul McCartney que vocês falaram. Que o Paul McCartney tá morto e quem tá no lugar dele, na verdade, é um sósia. Todo mundo tá morrendo, né? É só isso. Pois é, não. Pode morrer também. Eu vou ficar... Não, e o engraçado é que é sempre uma pessoa legal, né? Tipo, ninguém fala assim, porra, Dilma morreu. Mas relaxa, galera, que tem um sósia dela pra continuar governando o Brasil. Não tem essas porra, é só gente legal, cara. Poxa, hein? Pode ser, mas... Não, também tem a parada que o nego fala, ó... Pra você ver a influência de Michael Jackson na vida das pessoas, o Michael Jackson era amigaço do Macaulay Culkin. Vai ver como é que o Macaulay Culkin tá hoje, cara. Não vou comentar, cara, não vou comentar. Ele não tivesse, se o Macaulay Culkin não tivesse ido pra Terra Encantada do Michael Jackson, eu juro que ele ainda tava fazendo altos filmes legais. Fato. Sua carreira não teria parado. Foi treta. Cara, eu não acredito que ele comia criancinhas, eu não acredito. Eu sei que ele era perturbado, mas... Ele foi muito acusado por pedofilia, né? E tal. Ele até aceitou fazer um acordo com os pais do menino. E isso fez até com que essa mentira fosse mais aceita. Mas é tudo uma mentira, porque ele. Depois que ele morreu, saca? A criança, que foi o primeiro a processar o Michael, ele assumiu que era tudo uma armação por dinheiro. Agora que o filho da puta morre, que não pode te bater, aí tu admite. Exatamente, também tinha aquela parada do Michael Jackson, ele, vocês sabem, né, que o Michael Jackson, ele já começou a carreira dele muito novo e tal, ele tipo, não teve tempo pra ser criança, então, psicologicamente falando, isso era uma síndrome que ele tinha, um distúrbio que ele tinha, que é, dizem que é o distúrbio de Peter Pan, que ele não queria ser adulto, ele queria tipo, aproveitar a infância dele agora, sabe, por isso que ele vivia rodeado de crianças, por isso que ele gostava de crianças e tal, nada... Não é nada dessa coisa pervertida que as pessoas pensam e falam e tal. Ah, mas todo mundo quer causar uma polêmica. Todo mundo quer inventar alguma coisa sobre o outro quer fazer isso mesmo. Claro, cara, sacanagem. Não. Ele sofreu pra caramba. Foi o que passou. Não, não, não vê até o garoto nome. O garoto nome ele inventou tudo aquilo. São polêmicos. Só pra fazer pois isso. Pois é. Fama. Ele polêmico. Por quê? Ninguém sabe. Aonde os mamilos são polêmicos? Me diz. Pra mim, mamilos são mega comuns, cara. Só você. Só pra você que eles são polêmicos. Desculpa lhe dizer. Não, mas nego quer inventar essas paradas também, porque, tipo, senão não teria assunto pra conversar com o jornaleiro, com o cobrador e tal. Porque, porra, imagina quando saiu a paradinha, tipo, Michael Jackson é pedófilo, fez acordo com o cara lá, não sei o que lá. Aí você vai, entra no ônibus assim, tá geral comentando, caralho, tu viu o Michael Jackson é pedófilo, porra. Agora... tipo isso, né? Ele é carente pra caramba. Nego tem que ter assunto, cara. Meio é carente demais, velho. Precisa ter qualquer tipo de assunto. É. Caraca, tu viu? A Hebe morreu. Sério? Lá no Twitter. Estuprada pelo Gugu. Estuprada pelo Gugu, moleque. Com tubarão. Não, dessa vez foi com uma enguia. Tinha tubarão no meio. Tinha tubarão no meio. Só frutos do mar. Não acreditam, velho. Que além de chamar o Michael Jackson de pedófilo, chamavam ele de homossexual. Por causa da vozinha fina dele, do jeitinho que ele agia, tipo, do jeito doce que ele agia com as pessoas. Ele era um mas ele não era homossexual. Nossa, ele só era um cara doce. Cara, todo o fato que faziam sobre ele era uma sacanagem, porque não tem um fundamento, assim. De vez em quando, eu duvido que o Michael Jackson já tenha comido alguém. Até mesmo uma criança. Literalmente, não, porque eu tô falando sério, cara, porque, tipo, o cara parece, tipo, cara, o cara é tão não adulto, ele é tão vidrado nessa parada de ser criança. Uhum. Então, tipo, você vai ver as paradas, as entrevistas que ele dava, porra, os documentários sobre ele, você começa a ver, você, caralho, cara, quando que ele ia ter maturidade pra, tipo, comer a mulher dele, tá ligado? Você não vê, tá, tipo, comer uma pessoa não é necessário lotes de maturidade, mas porra, é uma parada meio bizarra, tá ligado? Por isso que o nego falava que ele era gay, por isso que o nego falava que ele comia criança e tal. Porque, porra, o cara era diferente. E gostava de ser assim. E como ele era famoso, ele podia fazer o que ele quiser. E até fala também que até os filhos dele, já que você falou que ele não faz sexo, que era feito com inseminação com a outra mulher lá. Eu não acredito que seja e tal. Não duvido muito, não. É muito forte essa teoria que eu venho formulando. Falar em Michael Jackson virgem, Michael Jackson gay, pra mim, um dos boatos mais ridículos que fizeram sobre ele é que o Michael Jackson, ele não morreu, saca? Ele se vestiu de mulher e foi viver no Oriente Médio, vai viver de burca pro resto da vida. Aí quando tiver todo mundo dormindo, vai ter aquela mulher que tá na cadeira de balanço, vai começar a ouvir. Vai ficar assustadão, tá ligado? Eu só tenho a falar que Michael Jackson foi um dos ícones mais fodas do mundo, se não o mais foda, beleza? Me marcou muito. Michael Jackson pra mim é mais foda que Pokémon. Que Pokémon. Agora vamos falar de outro mito. Porra. Que é um mito muito famoso. Muito famoso. Que é o do Marilyn Manson. Era isso que eu queria falar. Que retirou as costelas pra praticar sexo oral. Puta. Ou isso também, que eles falam. Esse eu acho que eu considero um dos maiores mitos mesmo. Esse eu acho que eu considero verdade, porque. Olha pra cara do Marilyn Manson. Olha pra cara dele, velho. Você não vai achar que esse cara chupa o próprio pinto, velho. Porra. Mas, pô, você acha que ele teria coragem? Ele chupava de outro, cara. Mas ele acha que ele ia ter coragem de chupar com ela. Porque pensa numa parada. Se você gosta de ser chupado e você gosta de chupar, chupar seu próprio pinto, cara, é fazer os dois ao mesmo tempo sem precisar de ajuda de ninguém. Você faria isso? Você faria isso? Não, porque eu não gosto. É meio estranho, sabe? Eu penso assim, pô, chupar um pinto não deve ser muito bom, não. Eu duvido que eu ia... Pra você ver como esse cara também é polêmico, velho. Eu ouvi falar, claro que são boatos, né, de que ele é... hermafrodita. Porra, como eu falo isso? Também ouvi falar de que ele não tem sexo, que ele, tipo, ele tirou o pinto, tirou os mamilos. Nossa. E, tipo, porra, cara. Como se fosse um EP, saca? Como se tivesse como se fosse um bicho. Tá ligado? Tirou um bicho. Como se fosse um boneco. Só porque o cara é bizarro, não significa que ele vai fazer tanta coisa bizarra também. Tirou os mamilos, tirou o pinto, tirou as costelas. Pô, mas se ele tirou o pinto, por que ele tirou as costelas então pra fazer sexo oral? É, porra, o quê? Ele queria lamber a própria virilha sem nada? Tipo, aí já é guerra de mitos já, entendeu? É, os mitos entram em conflito, tá ligado? Porra, com tanta coisa que ele tirou, dava pra fazer no mínimo um outro ele, tá ligado? Tipo, se de uma costela sai uma mulher, de um pinto, um mamilo e uma costela, deve dar um problema. Ele mesmo, o primeiro clone, né? É, o clonado. Mas ele nunca negou o boato. Ele até disse numa entrevista assim: quem realmente teria tempo pra matar cães quando você pode chupar seu próprio pênis? Porra, que nem quando falaram que a Lady Gaga tinha um pau, o nego falou. Aí perguntaram: Lady Gaga, você tem um pau? Eu falei: tenho. Porra, tem um pau na vagina. E o nego acreditou. Aí depois... Exatamente, cara. Tem mesmo um pau? Ela, não, desculpa, eu tava só zoando, galera. Pois é, pode ser sarcasmo. Era só pra ganhar ibope, cara. Porra. Tá, tipo, quando saiu a parada da Lady Gaga, eu acreditei. Eu também, confesso. Confesso. Eu saí procurando todas as fotos pra ver se tinha alguma coisa, se ela tinha algum pinto. E pra ser sincero, eu até vi alguma coisa, sabe? Tipo... Pode ser, porque aquilo ali era tipo um tapa-sexo. Mas, porra, se é pra ser um tapa-sexo, que não pareça um outro sexo, por favor. É, não precisa tapar, literalmente, né? Além desse do Marilyn Manson, também tem, dizem que o Prince, sabe? É, ele também tirou as costelas pra fazer sexo oral em si mesmo. Que agora é moda, cara, tá ligado? Tem o doutor tira costelas para sexo oral sozinho. Mas o Queen, eu acho que ele pode ter feito isso. Não, eu acho que não, mas sei lá, né, vai saber. Agora do Marilyn Manson, eu acho mais mito essa mulher dele do que esses próprios mitos que inventam por ele. O cara é muito feio, ridículo pra caralho, a mulher dele é muito... Né? Gostosa, velho. Calma aí. Ele tem esposa, namorada... Ele respirou antes de falar, sabe? Gostosa. Porra! Tu não tem noção, cara. Eu acho mais mito isso do que os próprios mitos. Não, que imitam... Você tem fama e dinheiro. É bizarro, cara. É bizarro. Que pensa? O cara não tem costelas, ele é anticristo, ele não tem pinto, não tem porra. Tá de sacanagem isso aí, viu? Mas enfim. Eu vou falar um dos meus favoritos aqui, que eu comecei a rir absurdamente, mas vocês não ouviram porque eu estava no mudo, né? Que, sobre o Alice Cooper. Dizem que o Alice Cooper, ele matou uma velhinha no avião, mas não aconteceu isso. Ele pegou um avião e uma senhora de 73 anos, ela sentou ao lado dele, na primeira classe. Aí então, os dois até chegaram a jogar cartas, sabe, pra passar o tempo. E aí depois ela adormeceu, simplesmente adormeceu, como todo bom velhinho faz, dorme do nada. Aí quando eles aterrissaram, o Alice tentou até acordar, mas a mulher tava morta. Ela teve um aneurisma. E alguns tabloides acabaram até dizendo que o Alice teria sugado a energia vital dela. Isso aí, claro, muito autoconfortável. O bicho é o Gambi que vai matar ela com cartas. É, tava jogando com cartas e sugou a energia dela. Gambi tinha estudado com vampiro. Tem o Gambit no X-Men, cara. Não, primeiro, vai ter poder. Não, primeiro de tudo, sugar energia de velhinhas. Ou seja, já não tem energia, ele vai sugar o quê? Porra, que energia vital, meu amigo. Que você energia vital. Onde? Dois, onde você já viu um caso de morte por sucção de energia vital, meu amigo? Ah, não, caraca, cara, minha tia morreu. Morreu de quê? Sugaram a energia vital dela, cara. Porra. E a 3, caraca, mais importante, isso não existe. Outra coisa que é totalmente normal como enfiar um tubarão dentro de uma vagina. É? Porra, cara, minha prima morreu. Você teve um Android? Sério, cara, minha prima morreu. É. Porra, o Led Zeppelin tentou enfiar um tubarão na seta dela, cara. Cara. Aí sugou a energia vital dela, tá ligado? É um manto. Meu Deus do céu. Incrível. Tem outro mito aqui também que é do Kiss. Outro do Kiss também. O Kiss é cheio de mitos também, cara. Que fala que o significado da palavra Kiss, K-I-S-S, significa Knights in Service Satan. Isso mesmo. Ou então há outras pessoas que me falam que é Kids in the Satan Service. Que não tem nada a ver, que até perguntam pra ele mesmo, os próprios integrantes do Kiss, eles falam que significa que é Keep It Simple Stupid. Isso mesmo. Ou seja, que quer dizer que eles as coisas mais simples, sem se preocupar com as outras coisas, enfim, isso. Mas o povo fala que é Kids in the Service Satan, crianças do Satan, guerreiros do Satan, coisa do tipo. O que mais? Fala aqui que o disco Dark Side of the Moon, que é o disco do Pink Floyd, sincroniza diretamente, perfeitamente, com uma trilha sonora do filme O Mágico de Oz, de 1939. A galera diz que existem cerca de 100 momentos de sinergia e interação entre o filme e a gravação. Porra, moleque, tu deve ter fumado uma bonita pra acreditar no parada dessas, moleque. Mas pior que não é desse jeito, sem momento de sinergia, mas combina pra caramba com o filme mesmo. Mas, pô, é sacanagem, assim, também falar, meu Deus, perfeitamente como a trilha do filme. Eu não gosto de Pink Floyd e nunca assisti o Mágico de Oz, então eu não posso dar opinião. Mas... eu já vi alguns trechos só do Mágico de Oz de 1939. Essa porra pra mim tá muito fumada, cara. É isso que eu digo. Mas, não. Sem momentos de sinergia e interação entre o filme e a gravação. Porque nesse momento é que você sente, tipo, o Nirvana, né? Sente o ápice do prazer, porque os dois entram em sintonia. Vai tomar no cu, cara. Porra, uma parada é um álbum, uma parada é um filme. Mistura os dois. Que pode, não é Nirvana não, cara. Não é Nirvana não. Não é um mito, né? É um mito, mas não é um mito. Tem as suspeitas da Courtney Love ter matado o Kurt Cobain, cara. Ah, é? Não, gente, por favor. Sério, não é porque você odeia as esposas dos maridos que você assim, vai ficar falando que matou. Assim, fala que a Yoko matou o John Lennon, então, também. É, não, que mentira que foi um fã, foi a Yoko Ono. Foi a Yoko disfarçada. Tipo, tá, você não gosta da Yoko, eu também não gosto dela, mas falar que por causa dela os Beatles acabaram, senão eles teriam durado muito mais e o John não teria morrido, não sei o que lá. Ah, cara, por favor. Deixa eu falar uma coisa, parem de culpar as esposas dos famosos, tá? Vocês amam eles? Tudo bem, mas as esposas não tem nada a ver com isso. Putz, grila, que merda. Pois é, assim... ninguém gosta da Courtney Love. Quem gosta, não sei por que gosta. Mas, galera, porra, ela não matou ele, cara. Tem uma história num colégio aqui perto de casa, Monteiro Barbosa, tipo, aqui na rua, do lado da minha casa, que também fala a mesma coisa, que tipo, o fundador do colégio era cheio da grana e o cara se suicidou. Nego fica falando que foi a mulher do cara que matou ele. Porra! Esposa é tudo assassina. É sempre assim. Cuidado, não se casem, viu? Ela pode te matar futuramente. Isso. Pois é, então se você tá fazendo muito sucesso, não arranje uma mulher, cara. Não faça isso. Senão ela pode acabar te matando. Mesmo você não sabendo disso. É. Mesmo ela nem sabendo disso, ela vai ter matado você. Tem mais? Mais algum? Não, é que a galera... Mama Cass morreu asfixiada por um sanduíche de presunto. Desculpa, gente. Você tem um sanduíche. Ai, só porque a mulher era gorda. Pois é, cara, não pode ser um cara magro, uma mulher magra que morre, não. Tem que ser a Mama Cass, coitado. Ela morreu por causa de um sanduíche de presunto. Não, é porque. Tadinho do Chaves. Então. É porque... desde os tempos remotos, gordo só faz gordice. Então ela ter morrido engasgada com um sanduíche. Tipo, disse que ela morreu, a Mama Cass, né? A cantora do Mamas and Papas, ela morreu depois que tava comendo um sanduíche e ele ficou preso na garganta dela e morreu asfixiada pelo sanduíche. Eu acho que isso é mentira, porque o médico não falou nenhuma evidência, né, na traqueia dela, mas tipo, concluiu que ela tinha morrido de insuficiência cardíaca, causada por uma dieta não saudável e obesidade. Então, por causa da gordice. Pois é, se ela não tivesse comido aquele sanduíche, talvez ela não tenha morrido, mas não foi porque ela engasgou, gente, é só porque ela comia demais, ok? Eu ainda acho que ela morreu engasgada do sanduíche, porque gosto faz gordice, só isso que ele sabe. Não duvido nada. E aí tinha tanta gordura na garganta que ela não tava conseguindo achar a traqueia dela para poder tirar. Ai, ai. Ué, assim como o nego fala que tipo a Xuxa fez pacto com o demônio, o Caramba Cast fez pacto com o demônio, o nego também fala que Robert Johnson e os The Eagles, a banda Eagles, The Eagles, fez pacto com o demônio também. Aí tem a música do Robert Johnson que eles falam que é a Me and the Devil Blues. Fala que, nossa, meu Deus, isso aí significa que ele isso é a homenagem dele ao demônio, gente. Pois é, cara, porque o demônio é um cara tão legal que você vende sua alma pra ele e ele te dá fama, cara. É simples assim, você se ajoelha em frente à sua cama, apoia os cotovelos e começa a rezar. Oh, demônio, eu quero vender minha alma por fama, ok? E aí, pá, ele aparece e fala assim, ok, agora me dê sua alma. Não, cara, não é bem. Então, porra, pode você desejar o contrário, vocês vão ouvir capeta falando. É. Ah, que nem ele fala agora que é a Only Sleeping do Beatles, aqueles solos invertidos são, na verdade, mensagens para o demônio também. Por que tudo invertido tem que ser do demônio, cara? Que merda. É, cruz invertida. Dá um certo medo de colocar alguma coisa invertida. Tudo invertido. Ouve esse cast invertido, você só vai ouvir Satã também. Acho que isso aí. Pô, vou fazer isso hoje, ó. Fazer isso hoje. Mas ele também, o Lewis, ele é também. Fez um pacto com o demônio, e aquela música Hotel California, na qual eles falam, tipo, a música em si, né, ela fala que é, com mensagens indiretas ou diretas, né? Pra quem curte, pra quem sabe realmente, que o cara morreu, saca? E que ele tá no inferno. E que essa música dizem que é o contrato com o pacto com o diabo que eles fizeram. Então, assim, que a gente canta, assim, deu um suspiro dentro da gente. Moleque, mas a mulher do Marilyn Manson, cara, isso que é mídia, meu irmão. O cara é burro. O cara é muito burro de ter tirado. Porra, o nego fala que o cara vai tirar um pênis pra não comer uma... Caralho, não, mano. Mentira essa merda, mentira. Nem se me pagassem, cara. Eu acho que os nossos queridos ouvintes vão querer saber como é essa mulher do Marilyn Manson. Então... Vai ter um álbum inteiro das fotos dela, cara. Eu vou... Mentira, não. Só vai ter uma fotinho porque vocês vão ficar querendo mais e... Vocês procurarem. Deixa capaz de vocês acharem dela. Um álbum meu no Facebook com as fotos dela. Mas são só teorias. Isso mesmo, galera. Vamos encerrando o cast por aqui. Então, mitos do rock and roll. Vocês viram aí que mitos. Tipo, é igual vocês falaram aí que a Ferdi saiu do Caramba Cast. Então, são mitos. Vocês ficam inventando mitos. Que não corresponde com a realidade. Mas enfim. É igual falar que o Rafa não saiu do Caramba Cast. Isso. Falar que o Rafa não saiu do Caramba Cast. Isso são mitos, gente. Vocês têm que entender o que é mito e o que é que não é mito. Isso. bom, mas enfim, galera, vamos encerrando por aqui. Mitos do Rock and Roll. Galera, não se esqueça de comentar, divulgar aí no Twitter aí, nas outras redes sociais também. E não se esqueça de participar da promoção da Game Company. Se você já deve ter esquecido já da promoção, quando é que sai a promoção, Tuti? A promoção vai sair dia 9/9/2011, minha gente. Então fiquem ligados, porque já já vai estar aí. sorteio saindo pra vocês. E quem sabe a gente não ganha um PSP e vocês também não ganham um PSP. Então fiquem ligados e cadastrem-se. Isso, faltando menos de 2 meses pra sair a promoção aí da Game Computer. Então se cadastra lá, diz de onde veio, que foi do Caramba Cast, beleza? E concorra ao PSP. Tranquilo? Bom, galera, é isso daí. Terminando por aqui mais um cast. Hasta la vista. Fui!